在黄金时代。Sim, o autorizado de ingresso está aqui no seu trabalho, já pode estar ali. No Romeu Oscar, atento à aeronave ingressando, está aqui sendo até abaixo, autorizado a alinhar e manter o no set. Aquilo, Romeu Oscar. Lógico, isso que decolou aos 4-1, no reporte para o cruzamento do campo. Pronto para o cruzamento, November S3. Gente, November S3, reporte livrando o eixo 1-0-2-8. Reporta livrando o eixo November S3. Paulo Salvador, Utah 3745, ciente da informação Lima. Eu 3745, Lima em curso, guarde um minuto, copo. Aguarda. Prossiga. Então, 3745, autorizado, Serra Bravo, Serra Papália, Ambezulo 1-0, Cubada, Ambezulo 1-6, após conforme rota do plano de voo, nível 340, saída da El, Leda, Motiva, decola da 1-0, primeira curva, direita, transponder 5-1-5-3, frequência do controle, Salvador, 1-2-0, decimal 8. Preciso, 340 autorizado, São Paulo, da EL, Leda, Mótima, decolando a pista no zero, cruzando a direita, interceptou, Pesulo 10 pro Bávio, Pesulo 2, meia ponte, boa ponte, conforme o plano. 5153, transpondo 208, o controle está 3745, posição 06. Então, 3745, planejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai, cima. Bom, meu ótimo autorizado de falar no 7 vento, no 40 graus, no 9. Controle Salvador, aqui é Papa Romeu, November Swift. Papa Romeu, November Swift, prossiga visual, corredor forte. November Swift e visual, corredor forte. Não, esse é decolar 4-4, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, pulo Romeu Oscar, graças. Controle Salvador, pulo Romeu Oscar, decolou no momento, 01-34, acionado. Controle Romeu Oscar, precisa vir para o corredor Axé, 1010. Adeu Axé, 1010, Romeu Oscar. No 556, siga instruções de equipe de solo, autorizado para o feedback e acionamento, reporte pronto para o TAP. Autorizado para o acionamento, eu vou Share delivery Azul 9657 with information Lima 811. Two computers. Two 9656. Stand by for AC clearance. 9657, standing by for clearance. Two 9657, ready to copy. Go ahead. Azul 9657, clear to Sierra Bravo, Kilo Papá, via UPSLU 10, Pobavi, UPSLU 1610, flight plane route, flight level 400, dial departure, then later, then Motiva, take off from runway 10, turn right after takeoff, squawk 5172, Salvador departure control 120.8. Azul. Azul 9657, you're clear to continue, you're about to the Papa, via Hopper Zulu 10, Cuba, Hopper Zulu 16, flight plan. Diamond plane 400, dial transition, please dial departure, please confirm the transition, squawk 5172, departure frequency 120.8. Motiva transition, Mike Oscar Tango, Vitor Alpha. Motiva transition, okay, dial departure, Motiva transition, Azul 9657, Azul 9657, read back, correct. Report ready to push back and start up. Good report for push back and set up, Azul 9657. Taxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Taxi 1, Taxi N e Taxi Alpha. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste no 017, confirme a autonomia e a alternativa. Autorizado Taxi via Taxi N de Alpha, ponto de espera 18.95, ajuste no 017, está com 3 registros até no ponto. No ponto de espera, chame a torre 118 da semana 95. Estona 200, autorizado final. ILS X-Ray, Estona 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ele essa, passarei estabilizado, 6200. Romeno, Romeno, Romeno, desta vez chegada para 2010, KNH 1017. 2017, Romeno, Romeno. Bom, 1556, autorizado a linha de colapso no 0, vento 1140 graus, 99. Considere autorizado inicialmente a linha e manter o no 0. Sim, se a linha mantém no 0, eu vou no 1556. Pulso. Pode 5 da próxima, frequência livre, Kilo Romeo Oscar. Zero, 600, chama a torre, Salvador 198, decimal 95. 895, 600. Final 1 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, Irã, Como 1559, autorizado decolar no 0 6200, continua a aproximação, aguarde que está livre, informa o Boeing 737, iniciando o decolagem no exército. Boeing está livre, 6200. Xana 6200, correção autorizado, pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Autorizando pouso na 10, 6200. Uno 556, decolado 53, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, até. Bom dia, Gol 1556, contato radar, sobre a via saída da El para o nível 360. Sem via da El para o 360. Se for possível, varmos direto no Iruna e a gente agradece. Oi, Leda, Gol 1556. Presente lá do Leda, então, Gol 556. Kilo Delta. Autorizado, Serra Bravo, Lima, Eco, Scan Yankee, nível inicial 100, até 120 milhas de Salvador, após nível 085, decolada 17, curva esquerda, saída Momo, transponder 5154, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Vitor Kilo Delta, para QNH 1017, para acionamento de táxi, chama a torre 118, decimal 95. O Xané 6200, solo 56, livre direito, chama solo em 121, decimal 1. Direito 21, 6200. Confirme, 138, 13745. Afirmativo, pushback acionamento. 13745 no portão 06, autorizado, pushback acionamento. Autorizado, 13745. Lima Romeo November, confirma o seu localizador. 356, bom dia, senhor identificação, desça via chegada da Mali para 2000 pés, general 0017. Afirmo, o Xanam é 356. Salve, bloco elevador, Romeu Nazeira. Lembra, Romeu Nazeira, chama a torre de Salvador em 1:08, decimal 95. Eu toco com o crack. Papá Romeu November, Romeu November. Romeu November, pode ter aproximação e pode passar o meu novembro, confirma intenção de curva no 0 ou 1 no 7. Pode ser uma foto? Confirma e cancela regras? Afirmativo. Gente, novembro, Romeu Novembro, cancelou as regras do 5-9, autorizado base pela direita no 7, reporte final no 7. Reporte final nacional. São 3895, aguarde para o push. Contato, são 3745, 168 a bordo, 3h30, Alterno Galeão. 3745, taxi autorizado para o ponto de espera da pista do zero, via parte 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste no 017. Centro de taxiway Índia, taxiway Alfa, ponto de espera, pista no 0, ponto 118, 95, 0 no 7, 0745. Poxa, né, 6200, visual contando através do 06. Para o controle? 1556, seria possível a coordenação da proa de Itagel ou alguma mais à frente? 0 grau 0 9 9. Vindo para o Romeu Novembro, passar a calma. No táxi, afirmativo. Taxi M6200, após passagem do R2320 da ação em direção ao ponto de espera, autorizado Juliette para o portão 08. Afirmativo, Juliette para o 01, tá? Plan 3895, coordenação com a equipe de escola, após passagem do Airbus 320 da Avianca, que vai parquear no 08, está autorizado o pushback de acionamento e reporte para o próprio táxi. Afirmativo após Avianca, autorizado o reportará, então 3895. Torre Salvador, 3745, aproximando o ponto de espera, pista 1-0, pronto. 3745, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 0-8, 9. Alinha e decola, 3745. Não, meu November Solo 02, copy 1, parte. Tente autorizado backtrack, livre a primeira à esquerda, reporte que está livre. Catango Vitor Sul Delta, atento à aeronave saxiando até o pátio, após o ingresso da aeronave, autorizado que sessão Papa, altímetro 1097. Vitor Sul Delta, após o ingresso da aeronave saxiando para ingresso no pátio, prossiga com o táxi 70 e sessão Papa, altímetro 1097, como que o tráfego é um Charlie 5190. Kilo Delta, confirma o VOB. Tente. Tente, November 1, November, livre frequência. Boa tarde, disposição, bom dia. Decolou 04, chama controle 1-20.8, bom voo. 0-8, pelota. Quando está, 3745, decolado. 345, contato radar, suba via, saída delta no nível 340. Subindo via 340, 3745. Sobre Salvador, muito bom dia, boa noite, 64, passo 2-0, descida. 864, acione a identificação dessa via, chegada a Mari para 2010, QNH1017. Desce via com 1017, possibilidade de uma Duna, oitava? Oi, Duna, 1864. Duna autorizado, 864, tem informação, Lima. Duna 6356, autorizado, final INS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizando, localizador. Eu vou assinar o X-Ray, Porto Delta, autorizado, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. Aí, 4463, formação em curso Mike, no último pacote. Tá, se via pátio, Índia, ponto de espera da pista no 0, 2, 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste centímetro no 0, 1, no 7. Fazer 4463.4. 463, para Sierra Bravo, Índia Lima, Léus, Pomiank, 180, pode modificar em coral para 145 e segue visual. Para o Vigo 677, sai da coral, decola pistando 0, primeira curva direita. Aciona 0264, controle no 20.8. Eu vou subir 170. Para nível 100, saída Momo. Está livre da restrição, seu vertical de Momo, vendo quilogramo. Livre, suba para nível 100, vindo quilogramo. Vai acender uma antena na Momo, vindo quilogramo. Segue coordenante grau de teste, como o de teste. Foi correndo por taxa, na sua linha de teste. Fazer o 4463 na escuta? Está 3895 autorizado a alinhar e manter pistola zero. Alinho, mantenha na zero, 3895 da frente. Coral, ok? Primeira curva direita. Ok, coral, curva direita. A curva está a primeira frente. Quem é zero no 0117? 3895, ao alinhar decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais. Fica como 0, 2. Delta, vou direto lençóis. Direto lençóis, fica aqui no Delta. 1864 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte. Estabilizado no localizador. Autorizado, afinal ele é acessível e portará estabilizado no localizador, eu vou no 864. 13745, chama o centro Recife, 125, decimal 1, não perde, 133, decimal 25. 251, 3325, tá lá. Salvador, novembro S3, para retirar. Recente, entra na Salvador, corredor forte, Interlagos, novembro S3. Forte, Interlagos, S3. Chama 356, chama 3895. 2895, 356. Bruno 912, cruzeiro descida para 3, metais sem restrições, o ajuste na 097. Ei, número 17, 912, pode voar Duna? Eu ativo Duna, reduza para 2309, número 3. 230, vai ser 992. Entrou 895, contato radar, saída da autorizado 320 para 2000 liga. 3202 mil para 3895 braços. Alena Zender Oscar Whisky, quando quiser comprar um plantão terceiro controle. Gente, November A3, quando visual alta porta. Controle, o Vitor Kilo Delta, qual foi mudança de regra, está presente, solicito nível de voo 105, máxima de pouso era 1500. 1500 copiado estimado, problema modificado 0414, livre extensão 1105. Gente, Vitor Kilo Delta. Quatro, quatro, meia, três, então, ou não? 4463, eu posto táxi. Tá dando meus pontos? Sim, não. Já posto táxi, 4463. Luna 962, reduzir velocidade para 2,90 mais. 2,90, 9,90. Provedor a sua índice na praia da rota tal de igual que são. O November A3 já visual com o campo. Gente, para a direção do circuito, estou em Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, November A3. Novembro de Whisky, estou em Salvador. Prova da rotatória de Golf Campo, Novembro de Whisky. Gente, Novembro de Whisky, reporte no Através do Cerro. Metro 356, no solo no meio, libera direita, chame controle de solo em 1, 2, 1, decimal 1. Direita, solo 2, 1, na chave Metro 356. November Oscar Whisky copiou a torre. November Oscar Whisky reporta através do céu. Chama 356, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa reporta antes da Batista Juliette. 1864, compreendo o sinal controle em 118 do sinal 95. Ator 8295, 1864. Boa, 902, desce para 2G10, autorizado procedimento, reporta na final. 3G, autorizado, Juliette, para na final, em 902. Salvador, CNA 6213, autorização da aliança, informação mais. Chile 6213, Michael Ferry, Galeão, via rápido plano, até 9857 após Mouso, 360 nível. Série da El Lida, Irumi, decola pichando a zero, primeira curva direita. Aciona 5167, controle 120.8. Galeão, da El Lida, primeira curva direita. 9957, Mouso. 5167, responde 120, decimal 8, controle após a decolagem. 1163, Rio 4463, táxi autorizado via Índia, ponto de espera, torre 1185, ajuste o tinto 10, 17, chupa viagem. Sim, táxi autorizado via Índia, ponto de espera, 1895, ajuste o 10, 17, obrigado, ajuda 463, bom dia. Alfa, te dá Juliette, visual com a sua, chame a 63, fico bem. Entra, tem a posição, chame a 356, posição prevista, remota 14. Remoto 14, agora é 3 também. Seu Pedro, como já diria os dados, com forte chiado na folha. Azul 9657, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10, 17. Torre Salvador, bom dia, Azul 4463, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4463, bom dia, mantenha o ponto de espera. Sim, sentando Azul 4463. 1796. Azul 9657, with 1-4 persons on board, 5 hours and 2-8 minutes of endurance, alternating Galeão, taxi out. 5-280, endurance, Galeão, 1-4 board. Affirmative, 1-4. Direct taxi via Manipur, taxi to India, holy shotgun, 1-0, call tower, 1-1-9-5, tonnage 1-0-1-7, Azul 9-6-5-7. Okay, open India, to runway 1-0. Tower 11895, Azul 9657. O Xiaomi 356 após o 330 da Azul, ingressa a Juliette, remota 14. Azul 330 da Azul, Juliette, remota 14, Xiaomi 6356. Alto Amador, muito bom dia, gol 2067, está sim, informação mais, solicito nível 360 para Guarulhos. Mais 4, gol 2067, número 2. Escuta. 2727, no meio, ponto cópia. Leia. É que nós vimos que pegando alguma coisa no mar ali, a 5 milhas de etapa, bem no traverso, ao sul de Itaparica. É, Juliana, tem informação, 962. Juliana. Juliana, 5157, controle, 120, decimal 8. Entre os dois e no meio, tinha a investigação de chegada mar e deu se mantém a nível 05. Privalizado. Correto, é após ponto de estacionamento, só sai 27 no meio. Show 1962, Torre Salvador. 64 Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 1864. Agora 962, na escuta do controle. Torre 1962, Torre Salvador. Comando 118 do sinal 95. Sinal de 2 milhas e meio. Voo 1962, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 10 graus, 10 nós. Aeroporto no zero, 962. Saltando Elástica Whisky, reporte curta final, pista 17. Reporta final 17, 9-0-3. Voo 360, César da El Leda Motiva, decola pista no zero, primeira curva direita. Aciona 5413, controle 120 decimal 8. Voo 1962 no solo 25, libera direita, chame controle solo em 121 decimal 1. Na direita, solo 21, 962. Los Amirós Whisky, que atenta a banda de pássaros na final do 17, tráfego avistado, vento 130 graus, 10 nós, pouso autorizado. Gente, November 3, que é autorizado pouso. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, aumenta. Maintain holding point. Maintain holding point, up to 95. Né? 4463, decolagem autorizada, pista no zero, vento 140 graus, 10 nós. Decolagem autorizada no zero, iniciando a Juba Parque da Azul 9657, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Azul 9657. Los Amirós Whisky, no solo 27, confirme o local de estacionamento. Tente autorizado 180, táxi pela pista, reporte na Taxi Romeo, pista livre. Azul 4463, decolado 27, chame controle Salvador em 120, decimal 8, Mongol. 208, grato, mantei Azul 4463. Do Salvador, muito bom dia, Azul 4463. Azul 4463, bom dia, contato radar na decolagem, saída Coral, subiu, mantenha nível 180 sem restrições, direto Coral. 180 sem restrições, direto Coral, Azul 4463. Azul 9657, clear for takeoff, runway 10, wind 130 degrees at 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, Azul 9657. Please confirm airborne frequency. Approach control frequency? Yep. 120.8. 20.8, thank you. Enter estacionar frequência livre, bom dia. Azul 9657, airborne at 3-1, call departure control 120.8. 120.8, Azul 9657, good day, so long. Azul 4463. Precisa. Possibilidade de coordenar o 200 com o final? Obrigado, subi mantenha nível 200-4463. 200-4463, Control, control Azul 9657, with you leaving Genesis and we're climbing to 400. Dial departure. 57, we read that contact from takeoff, climbing and change at level 400, dial departure. 400 via dial departure Azul 9657. Fly direct Leda, Azul 9657. Direct Leda, Lima Echo Delta Alpha, Azul 9657. Tem um show romântico para o senhor. Bem, Charlotte, código 0120, Papatango Kilo Romeu Oscar, mantenha-se via corredores, 1500 pés, o ajuste na 017. Recife, 125 decimal 1, terminando no 33 decimal 25. 251 a 33 25, Azul 4463, bom dia. Livre táxi, aposta no taxi do hotel, foi 727 no meio. Azul 9657, com Recife Center, desligado, Azul 9657, mantém em Sudan. Ok, confirm for Azul 9657, mantém frequency. Confirm. Ok. Azul 9677 now, call the center 125.1, it's enable 123.25. 125 decimal 1, if enable 133 decimal 25, Azul 9657, good day. 2162-2895. 2895-2865. Amã, desse mantenha nível 050. 050, Amã, 2230. 0, 3, 2, 1. Mike, confere, aguarde cópia. Escuta, aguardando. 7 no meia, prezado cruzamento, pistão 028, via Delta, Alfa, reporte antes da Juliette. 6 2 no meia, boa tarde. Olá. Romeológica, autorizada para o da rotatória, está ficando visual com o campo. Pela Romeológica, para o da rotatória, vai chamar visual.